Oi, Salvador, boa noite. Azul 4062. Tá 2 milhas e meia do Acadastrano. 7, nós vamos ficar agora chuva, leve pra chuvisco. Pista, porém, ainda molhada. Nós vamos ficar sem chuva. Reporte visual com campo, baixar travado. Reportarei, Azul 4062. Qual é a sua? Chuva leve na vertical, pista molhada, vento no 50 graus, 08 nós. Ajuste altímetro no 019. Tem o tráfego à vista, você pode usar o concampo. Ok, reportará. Visual, Azuca 062. 4062, disposto autorizado, pistão 0, vento no 30 graus, com 89. Disposto, 4062. Gol 9098 para o táxi, para o B 474, 47, 3 horas, Marcelo. Autorizado táxi, Índia, ponte carona 02, 195, em NH 1019, ou no 098. Autorizado táxi, via Pátio, Índia, ponte carona 0118, decimal 95, 1019, na Justiça, 1098, com CB. 62, no solo 05. Libera a pista direita via Foxtrot, chama o solo, frequência 121, décima 1, boa noite. 211, boa noite, o 4062. Paulo, boa noite, Azul 4062, de Bruna Fox. 4062, Alfa Quilo, Pátio 3, 3 Lima, na posição. Alfa Quilo, Pátio 3, posição 3 Lima, 4062. 0, gol 1098. Chefe controle 1, 1-9, 35, voyage. Obrigado.